Você pode levantar suas mãos para o Senhor e adorá-lo. É tremendo isso, onde estão dois ou três reunidos em seu nome, Ele está presente. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é apenas um momento de gravação, um momento profético, como Cristo disse ainda há pouco. É um momento para tocarmos na orla do manto dEle, para que à medida que pessoas forem assistindo isso no Brasil, na França, na Irlanda, quem sabe, pessoas possam ser tocadas pela presença manifesta de Deus, porque é isso que faz a diferença. Aqui neste lugar. confisant, tout est bien même chez toi. Reçois la présence de Dieu là où tu te trouves. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Il désire te toucher, il désire te transformer, car son amour est grand et éternel. Il te visite en ce moment. L'Esprit Saint te touche. Il te visite parce que Dieu est amour. Parce qu'il est amour. Je te conscribe. Em nome de Jesus, David.